Mota Produções. Ligue quadrante. Ela fica no mesmo história a semana toda mandando nudes. Aí eu não aguentei e vou chamar ele. O meu conquista barril. Vá. Tá no meus stories já mais de uma semana, mandando fotinha pelada na cama. Se eu boto com raiva, ela diz que me ama. É talentosa, eu vou dar uma moral, mas ela quer. Toma, toma, toma, toma, toma, pau. Ela quer. Toma, toma, toma, toma, pau. Ela quer. Toma, toma. Ela quer. Destrói, destrói, bebê. A semana toda mandando nudes pra mim. A semana toda. Sabendo que o pai é violento, sabendo que o pai machuca. HMJ Produções, 9325-6666. A pegada é ranço. Ó. Eu vou chamar ele. O meu conquista barril. Eu só quero ele. Vá. Tá no meus stories já mais de uma semana, mandando fotinha pelada na cama. Se eu boto com raiva, ela diz que me ama. É talentosa, eu vou dar uma moral. Ela quer.